Então está gravando, hoje é dia 10 de maio, eu estou aqui com o Lauro Ramalho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória artística e seu processo de criação. Algumas coisas a gente já conversou em outros momentos, mas eu vou retomar e caso você queira pular também, fique super à vontade, tá? Para começar, eu queria te perguntar como que você se identifica em termos de identidade? Sou gay. Aham. Uhum. Gay. Uhum. Gay. E quanto ao... Difícil eu falar isso, né? Gay. A expressão artística, você se entende como transformista? Como transformista. Transformista. E, Lauro, desde quando que vem o seu... desde quando você nota o desejo de se montar? Desde sempre. Na realidade, eu sempre tive... esse interesse artístico e muito em função do que eu via no meu entorno e pelas ferramentas que eu tinha, como televisão, enfim, principalmente a televisão, onde eu via aquelas personagens maravilhosas, atrizes fantásticas que eu amo até hoje, como Sandra Breia, por exemplo, Marília Pêra, a própria Hebe Camargo, que era uma apresentadora, e aí talvez ali já tenha surgido o desejo de ser um apresentador. Então foi muito pela observação, assim, e aquele encantamento todo do vestuário feminino e o desejo também de ser ator. Então quando eu comecei a trabalhar como ator, porque meu trabalho de ator vem antes do transformismo, hoje as coisas estão completamente interligadas, mas eu comecei mesmo como ator e logo em seguida eu fui pro transformismo. Isso foi o que na realidade me ajudou muito no... Obrigada. Tá correndo? Obrigado. Posso seguir? Pode. Então, acho que é muito da fantasia, né? Uhum. Da fantasia que eu tinha. Quanto que foi isso, mais ou menos? Foi... Tem uma ideia? Desde a adolescência eu já tinha essa observação e não era nem um desejo ainda, mas era uma identificação. Uhum. Eu gostava daquelas coisas que eu via, aquelas coisas, aquelas mulheres com muito, muito, muito figurino, muitas joias, aquilo me encantava de fato. E aí quando eu entrei pro teatro eu tive mais proximidade com isso. Né? Você entrou então, começou em 82. Em 82. Eu saí do colégio de aplicação, porque a aplicação, e eu acredito que isso tenha sido muito importante, que assim, tenha sido fundamental na minha formação. O colégio de aplicação, ele dava muito, muito valor à questão artística. Então tinha uma cadeira que era de artes, e o aluno poderia escolher entre música, artes plásticas e teatro. Lógico, eu fui para o teatro e ali começou tudo. E aí o seu encontro com o teatro. Meu encontro com o teatro aconteceu de fato no colégio de aplicação. E eles tinham, como a Escola de Arte Dramática da URGS, todo final de semestre, o aluno tem que fazer um estágio. Então foi para nós o Nelson Magalhães, meu primeiro diretor. Ele estava acabando o curso dele e foi fazer estágio na aplicação. E dali a gente já montou um grupo. Ali dentro da escola nós montamos um grupo. Uau. Que se apresentou ali para o trabalho de conclusão dele e já saiu. No ano seguinte a gente já estava fazendo teatro para a comunidade, teatro do IP, que eu nunca vou esquecer. Uhum. Aí a gente já estava no roteiro dos jornais, entende? Foi uma coisa muito rápida, assim. E não deu tempo nem de pensar. Você começou com o teatro, então, ali por volta de 82? 82, foi o ano que eu estreiei. Foi quanto tempo depois, assim? Então, isso é uma grande questão. Eu não tenho certeza da data. Mas foi quando Marisa Monte lançou o primeiro disco dela, O Bem Que Se Quis, que eu acho que é 96. Foi bem no início, né? Eu acho que é 96, eu não tenho muita certeza, mas isso a gente pode pesquisar. Ah. Porque foi a primeira música que eu fiz. Ela lançou o disco naquele ano em que eu fiz. Que legal. Quer dizer, eu fiz a música no ano em que ela lançou o disco. Uhum. Então a minha referência é essa. Uhum. E eu fui levado, né, pelo Castanha. O Castanha é de fato assim, a pessoa que me apresentou aos palcos. Uhum. Já conheci, eu já tinha assistido. Como transformista. Eu já tinha assistido. E a primeira vez que eu vi, bar que ficava aqui perto, na rua Itararé. Eu acho que já te falei a respeito disso, ele deve ter falado também. Chamado Discretos, Indiscretos. Ai, sim. Foi ali que eu me apresentei. Primeiro show. E eu fui assistir. Ele me convidava muito. E na verdade, eu nem fui numa noite em que ele estava. Eu fui numa noite que era um outro transformista, Lady Cibele. E eu fiquei encantado com aquilo, porque era um outro mundo, era uma outra coisa. Claro, eu já tinha visto na TV os transformistas, mas não era assim, ao vivo. E era algo fantástico. E encantador, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Claro, né? Eu quis fazer. Aí o Castanha, como já era artista da casa, me apresentou aos proprietários. E ele disse, venha fazer um teste aqui. E eu entrei num concurso, na realidade. A primeira vez foi com um concurso que foi um fracasso. Foi um concurso onde eu fiz a Marisa Monte. Por isso que eu tenho essa lembrança. Mas deu tudo errado. De qualquer forma, eu sim. E está até hoje fazendo. É. Na verdade, a gente já até entrou na próxima pergunta, assim, que é quando e como você se tornou artista transformista. Acho que você já está falando disso, né? Foi através do Castanha. Foi. Lá em torno de 86. E era algo assim. Era algo interessante, né? Assim, porque eu pensei, de fato, isso pode ajudar muito. Não, eu nem pensei, mas depois eu cheguei à conclusão de que isso. Oi. Não. Você pode trazer uma água pra gente? Com gás ou sem? Pode ser sem gás? Pode. Dois copos com limão? Não tem limão. Não tem? Tá, dois copos então. Nossa, mas eu jurei que vocês quatro tinham feito assim. Não, que eu tô conversando com ele, talvez eu tenha feito esse gesto. Obrigada. Desculpe. Sim, como? Então, você comentou que foi pra mim, é isso, né? Porque tinha essa coisa... de memórias anteriores, como eu te falei, né, do que eu via. Do que eu via na TV, né? Silvio Santos tinha um programa, quando eu era ainda adolescente, ele tinha um programa ali. Foi Show das Transformistas. Ele foi vanguardista nesse sentido, assim, ele foi pioneiro, porque ele foi um dos primeiros apresentadores de TV a colocar transformista na TV. Os transformistas não eram permitidos, não eram aceitos na TV. Rogéria, quando vinha fazer show em Porto Alegre, eu lembro muito, ela veio com o Agildo Ribeiro fazer alta rotatividade, no antigo Teatro Presidente. O Agildo dava entrevista na TV, ela não podia. Ai, meu Deus. Não, ela não podia. Censurada. Porque ela era travesti. Uhum. Olha, isso não tem muito tempo, tá? Isso é ainda nos anos 80. Uhum. Então, as coisas evoluíram muito. Mas então, foi isso. A Laurita nasceu desse desejo, de ter um personagem feminino. Eu queria muito ter também, porque eu via que os outros tinham, que era possível conciliar as duas coisas, a carreira de ator. Tanto que eu levei a Laurita. Obrigada. Não imaginei que tivesse tanta força, né? Eu levei a Laurita pro teatro. Uhum. E assim como eu, vários artistas foram juntos. Aí o Zé Adão Barbosa tem uma importância muito grande, porque o Zé Adão começou a frequentar na mesma época que eu. E ele também ficou fascinado por esse mundo e por aquelas possibilidades. E ele foi, mas aí, acho que já quando o Indiscretos foi para Venanciais, ele começou a dirigir shows lá. Então ele botava assim, Brecht na boate. A gente fazia Brecht. Textos de Brecht intercalados com músicas que lembravam aqueles textos. Assim, ele botou, sei lá, Genio Zeppelin, cantado pela Cida Moreira, que era uma coisa até então... difícil, porque na boate a coisa é mais ágil, né? A música é mais rápida. Não. Botou Elis Regina, um tributo a Elis. Todos nós, eu, Castanha, Glória, Sibeli, fazendo Elis Regina. Um espetáculo chamado Obra... Como é que era? Obra em branco e negro, eu acho que chamava. Que era todo o cenário e os figurinos eram todos preto e branco. Então ele trouxe uma coisa de muito teatro para dentro da boate. E para aquelas pessoas, e para mim principalmente. E Lauro, você, a sua expressão transformista surgiu como Laurita, já Laurita Leão. Já. E você teve ou já teve outras expressões transformistas além da Laurita? É que a Laurita é o princípio de tudo, né? Então, é o que a gente chama de esqueci a palavra, o teatro dentro do teatro. Então, quando eu faço, por exemplo, o Bordel das Irmãs Metralha, eu faço o Lauro, Meta Teatro, tá? É isso a palavra. O Lauro, interpretando a Laurita Leão, que interpreta a Maria Nordestina. Uhum. Então é sempre assim, sou eu, né? Uhum. Sou louco de achar que, que a base toda é minha, que traz a Laurita Leão e, por conseguinte, ela traz outras personagens. Uhum. Isso a Laurita tá fazendo outro. É. Então quando eu faço, a Rita Lee, ou a Maria Bethânia. Maria Bethânia é um exemplo claro disso. É o Lauro interpretando a Laurita, que por sua vez está fazendo a Maria Bethânia. É meio louco isso, assim, porque, mas é. Eu acho que é o processo. Aham. E como que você descreve assim, a Laurita? Por palavras? Você Osada, entende? Osada, irreverente. Divertida. O humor é, para mim, a base de tudo. É, traz um pouco de informação, eu acho que ela tem um nível cultural acima um pouco da média. Uhum. É, inteligente, eu diria. Sarcástica. Uhum. Mas basicamente traz o humor para as pessoas, diversão. É... Nossa, tem voz aqui maravilhosa. Isso aí vai entrar na entrevista? A louca. Vai ser transcrito junto. A parte. A louca. Parte. Eu queria também te perguntar, Lauro, sobre quando que você percebe a chegada do termo drag queen na cena? E se você percebe quais as transformações que você percebeu na cena a partir dessa chegada? A drag queen, na realidade, chegou conosco. Eu trouxe a drag, porque a gente tinha uma informação de drags que se apresentavam nos Estados Unidos. Elas nem se apresentavam. Surgiu uma onda de que drags serviam em bares gays, atores, né? Transformistas ou transformistas, com uma indumentária muito exagerada, feminina, serviam mesas em bares gays de Nova York, enfim, e outras cidades dos Estados Unidos. E aí o Zé Adão trouxe essa informação. E aí veio o termo, quando veio essa informação, veio como drag queen. Aí o Zé Adão pensou, vamos fazer um espetáculo sobre drags. Não tinham as drags ainda. Charlene estava surgindo nessa... Pra mim, que período que foi, mais ou menos? Década. 90. Isso foi em 90. Deixa eu pensar. Mulheres do Paraguai ao Brasil, depois tem... É depois... 90, quase anos 2000 já. Aham. Uhum. Pode ser. Início de 98, anos 2000, por aí. E a gente montou um espetáculo chamado Crazy Dolls. Uhum. Éramos eu. Charlene estava. Não. Não. Charlene estava surgindo aí. Éramos eu, o Everton, que a gente quase sempre trabalhava. Era quase sempre esse grupo que trabalhava. O Everton Barreto, que é a Lady Sibeli, a Glória Cristal, eu, o Castanha e a Dandara. Nesse tínhamos eu, a Glória e a Lady Sibeli, mais o Heinz Lima Verde, que é um ator hoje. Sempre foi ator e hoje trabalha numa companhia. E que foi o primeiro trabalho transformista dele. E ele segue fazendo. Ele tem uma carreira muito parecida com a minha e do Castanha. De fazer teatro e de fazer shows. Shows em lugares alternativos também. Assim. E aí era assim. E aí era essa coisa do exagero. E da extravagância, assim, os nossos figurinos, meu figurino todo era de balas soft, por exemplo. Uhum. Tinha uns seios, assim, de metal que eles apitavam, né? Uma campainha. A Glória tinha um figurino todo de... Como chama isso? Não é botões, enfim... Tops. Eram todos de tops, de cetim. Todo. E do Everton era todo de canudinhos. Canudo de refrigerante, toda, era uma roupa inteira. Isso foi um estilista que hoje trabalha em São Paulo, muito famoso, chamado Mareu Nietzsche, que fez para nós. E era isso. Então, os cabelos que eram todos de espuma, assim, era muito bacana. A gente fazia segundas-feiras esse espetáculo no Teatro de Câmara e era lotado. Lotado. Então, ele era um espetáculo de variedades. Tinha convidados, nós sempre tínhamos dois ou três convidados que davam uma entrevista. Aí a gente tinha os números cômicos, os sketches, nós cantávamos. Foi a primeira vez que a gente cantou, de fato, umas músicas feitas especialmente pelo Ricardo Severo. Tinha umas duas dublagens. E era assim, era um programa de auditório. Era muito divertido. Então, nós surgimos como drag queen, e o termo surgiu aí, nesse momento. E pelo que eu entendi, assim, do que você tá falando, então, vocês continuaram se colocando como transformistas, mas se apropriaram também dessa linguagem. Passaram a fazer uso dela. Principalmente delas do termo, também, né? Porque vocês passaram a usar o termo drag queen também. Porque o termo transformista ficou defasado. Uhum. Ele ficou desatualizado. Então, mas nesse contexto vocês se chamavam drag queens também? Já acho que nos chamávamos de drags. Uhum. Mas a gente não tinha muita consciência do que seria, do que viria, né? Porque daí veio fora. Em seguida veio a RuPaul. Sim. E aí o movimento veio muito forte. E não tinha mais como nos chamarmos de transformistas. Apesar de até hoje eu me considerar como tal. Uhum. Mas o termo também não é. O termo não é de forma alguma pejorativo. Uhum. Acho que sim, a gente pode se adequar a isso. E eu acho que fica mais claro para as pessoas também, né? Uhum. Já existe uma variedade enorme de identidades, então mais uma seria talvez complicado. Ou manter o transformista, sei lá. É, eu não sabia que você tinha passado a usar o termo drag. Eu achava que você tivesse mantido o termo transformismo. Então você começou a usar essa noção de drag, em algum momento você retomou o transformismo, porque desde que eu te conheço você tem se dito como transformista. Porque quanto foi isso? Foi ali, naquele momento forte do início das drags aqui em Porto Alegre, foi inevitável que a gente tivesse feito também essa passagem, né? Porque todos começaram a se chamar de drags. E a gente, como nós, sempre tivemos essa coisa, né, das mais velhas, as afastadas, um certo preconceito, um distanciamento. A gente tinha que se adequar a isso. Mas depois, quando o movimento começou a ficar tão banal, né, já tinha tomado conta do mundo, eu voltei com o termo, eu mesmo. Você tem uma lembrança de mais ou menos quanto? Foi 2010, 2010, por aí. E Lauro? Acho que quando eu entrei no Extravaganza, eu voltei com o transformista. O Extravaganza foi em 2010. 2008, 2006. 2006. E Lauro, você comentou agora há pouco também sobre essa questão da geracional. Então eu queria te perguntar também, como que é a relação com as novas gerações hoje que fazem drag? Há na realidade uma questão mundial, né, com relação à idade. Não é uma coisa daqui. Artistas mais velhos, seja lá que função tenham, eles têm mais dificuldade hoje em trabalhar, em conseguir algum personagem, algum papel. Isso é evidente na novela das sete. Tão bacana ver o trabalho da Renata Sorrá, porque o etarismo está ali. Ver na personagem que ela faz, uma grande atriz de teatro, que a partir lá dos 70 anos, ela não consegue mais fazer absolutamente nada, ela não é mais chamada. Claro que isso não é geral, né? Senão a teletramaturgia também teria acabado, porque exige personagens mais velhos. Mas conosco, com os transformistas, é algo de desconhecimento e desinformação. Uhum. Eu acho que essa nova geração, que pra mim agora já é uma terceira geração. Uhum. Eu sou de eu te falei isso, vem uma antes, depois vem a minha geração, vem uma terceira e agora tem uma quarta. Uhum. Eu divido mais ou menos assim. Elas precisam ver o que aconteceu lá no passado, né? Sim. Porque senão elas não estariam aqui. Há toda uma construção para que elas cheguem onde estão. Uhum. E isso não é visto, isso não é valorizado. Eu não tenho o menor problema com isso, porque eu sigo fazendo o meu trabalho de qualquer forma. Mas vejo que muitos se ressentem disso, acabam perdendo o seu espaço. Uhum. Eu mesmo perdi, na realidade. Uhum. Quando em 90, 2000, eu fazia todas as boates de Porto Alegre, chegava a fazer 3 shows por noite. Claro, tinha um movimento maior, tinha mais casas. Hoje não, hoje eu me resumo a uma casa ou duas no máximo, uma sauna. E... Sauna Le Jardin? Não, a plataforma que agora é Lux. Lux. Faço lá eventualmente, fiz algumas vezes na mezanina, mas onde eu faço? De fato, é no Mix. E muito, sei lá, uma vez ao ano, ou sei lá, talvez menos, no Vitrô. Mas também não é o que eu queira, né? Até se eu quisesse, eu poderia ir atrás e... O Castanho é um exemplo disso. O Castanho tem um pouquinho mais de idade do que eu e trabalha muito. Talvez eu tenha também me acomodado e eu não tenha vontade de fazer. Porque eu tenho outras atividades, né? Eu preciso de ter um tempo. Eu viajo muito com o espetáculo. Essa semana eu tô em Porto Alegre, mas a próxima eu já viajo. Estou fazendo isso já há 2 anos, né? O que me salvou da pandemia, graças a Deus. Mas existe, sim. Existe um preconceito com os atores, os artistas transformistas de mais idade. Tu vê, às vezes é um pouco velado também, mas tu sente isso num camarim, às vezes. Um pequeno documentário, sabe? Com um pequeno deboche. Mas aí falando é o problema. Questão, eu não me importo com ele, é o problema deles, né? Delas. Delas. Eu sei que eu tenho, que eu posso seguir fazendo até quando eu quiser. A sua trajetória tá feita, né? Tá feita, já tá escrito, meu nome já tá lá. É, Lauro, e como que funciona, assim, a sua relação pessoal com a sua persona artística? Existe alguma comunicação entre esses lugares de Lauro e Laurita? Sim, precisa existir, né? Foi o que te falei antes, né? A Laurita me deu a possibilidade de aprender muito com relação ao público. Essa coisa do improviso, né? É fantástico. É um exercício maravilhoso, porque tu vai, sobe no palco sem nada, sem preparo. Às vezes sozinho, às vezes tu tem uns convidados, às vezes não. Muitas vezes show de 40 minutos, onde eu estava sozinho no palco. Como que tu vai segurar uma plateia de 40 minutos, né? Tem que ser aqui, pensar, ter as informações do que está acontecendo naquele momento, naquele dia, naquela semana. Tem que ter o entretenimento, né? Tem que ter a graça, tem que ter a diversão, porque senão também não segura. Então, isso me ajudou muito no trabalho como... Eu não gosto de dividir as coisas Laurita, Lauro, mas na verdade, me ajudou muito no trabalho no teatro, nos espetáculos que eu fiz. Porque assim, a percepção fica mais rápida, a noção das coisas, né? De sentido, de marca. Principalmente quando está já em cena, de time, feeling com o público. Isso a boate te dá muito, com toda certeza. Então acho que assim, um agrega ao outro, mas principalmente o Laurita ajuda muito mais o Lauro. Lauro. Você comentou que não gosta de separar as duas instâncias, em que sentido? Porque eu acho que é uma coisa só, é um personagem, né? É um personagem, aquilo que eu estava falando do meta-teatro. Não há como não dividir as coisas, né? Porque assim, é outra... ela é um personagem que eu criei, tá? Eu sei. Sim. Mas assim, eu te falo no sentido de... Não me importa quando me chamam de Laurita, se eu não estou vestido de Laurita. Não me importa se eu estou de... Ao contrário também, sabe? E... Na minha cabeça é uma coisa só. Eu não tenho isso de eternizar o personagem. Claro, ela é o personagem mais antigo que eu tenho. Sim. Que me acompanha, que está sempre junto. Está sempre presente na realidade, né? Eu nunca consigo esquecer. Sempre vai ter alguma coisa que vai me lembrar, alguém que vai me chamar, uma imagem que eu vou ver. Mas assim, é um personagem. Daqui a pouco eu posso esquecer e acabar com isso. Porque eu não pretendo, lógico. Além de tudo, me dá muito prazer em fazer. Mas eu dissocio as coisas, sabe? E a Laurita, ela tem algo de Lauro? Você comentou que a Laurita ajuda o Lauro em outros trabalhos. No sentido de... E a Laurita, ela tem algo de Lauro? Não, eu acho que ela tem todo... Ela é todo o inverso, né? É? É tudo aquilo que eu gostaria de ser, não sou. Por exemplo, eu sou muito tímido. Um ator, eu acho. o ator, assim, no geral, ele é muito tímido, introspectivo, e ele, eu